Panorama Agrícola para 6 de maio de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de 6 de maio de 2013, segunda-feira de lua minguante. Eu sou o Mauro Moider e comigo na mesa de som está o Eduardo Maier. Nas gravações, o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: você não fica rico com o que ganha, mas sim com o que poupa. No Panorama Agrícola desta segunda-feira, você confere uma dica de saúde. Mel, produção recorde no extremo oeste catarinense. Fique ligado também na previsão do clima para o trimestre. Chuva dentro da média, geadas e nevoeiros. E no mercado agrícola, leite, preços em alta. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe aqui do nosso programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Coma alimentos com fibras. Pesquisas indicam que a maior ingestão de fibras está associada a um menor risco de acidente vascular cerebral, o chamado derrame. Mamão, laranja, pêssego e damasco são recomendados, assim como alface, couve, espinafre, cenoura, granola e feijão. É hora das notícias. O extremo oeste de Santa Catarina, região de Palmito, São Miguel do Oeste e outros 36 municípios colheu uma das melhores safras de mel dos últimos anos. O aumento na produtividade das colmeias foi de 40%, principalmente por causa das condições climáticas estáveis na última primavera. Na região do extremo oeste de Santa Catarina, existem em torno de 800 apicultores, com 17 mil colmeias, que produziram mais de 300 mil quilos de mel nesta safra. Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRE-CIRAM. Marilene de Lima, meteorologista da EPAGRE-CIRAM, traz para o ouvinte a previsão do clima para os meses de maio, junho e julho. Qual é a previsão do clima, Marilene de Lima? Nós estamos passando por uma fase de neutralidade em relação às temperaturas na superfície do Pacífico, né? Então não há nenhum indicativo de El Niño ou Laninha que já possa nos dar alguma informação em relação à chuva, se ela ficaria mais ou menos do que seria esperado, né? Então nesses períodos aí que há uma neutralidade, normalidade, tudo pode acontecer. Então, eventos de chuva extrema podem acontecer nesse período, né? Mas a tendência é que as chuvas no estado, em relação às chuvas, né, se distribuem de forma dentro da média, né, a não ser no litoral, onde normalmente os sistemas responsáveis pela chuva nessa época do ano, que são as frentes frias, né, passam com relativa intensidade, provocam chuva e depois, após a passagem, ainda fica um efeito de circulação ou de vento que traz umidade do mar e que mantém uma maior condição, uma maior possibilidade de chuva, né? Esses períodos aí de maio ainda são sujeitos a uma maior quantidade de chuva, sendo que junho e julho já tende a ir para a normalidade e sempre observando que a gente espera aí que episódios bem diferenciados com chuvas extremas acabem acontecendo, né? Então, temporais com grande atividade elétrica, descarga elétrica, rajada de vento e chuva mais volumosa, de forma até bastante mal distribuída, também pode acontecer, né? Então, o mais esperado é para esse período mesmo. E, em geral, nesse período, as massas de ar frio e mais seco atuam por mais tempo e com mais frequência, né? Então, isso aí também ajuda a diminuir essa possibilidade de chuva, mantendo dias consecutivos aí com ação, mesmo que de frio, mas de tempo um pouco mais seco. Em relação às temperaturas, aí como eu já falei aí sobre essas massas de ar mais frio, com mais frequência, vamos esperar por temperaturas muito baixas, com formação de geada, principalmente nas áreas do meio oeste, planalto catarinense, áreas altas do litoral sul, inclusive, e até na grande Florianópolis, né? E além disso, também nesse período já tem uma chance bem maior de ocorrer episódios de neve, né? Então, para este ano são esperados, e os meses que tem mais chance disso acontecer são os meses de julho e agosto, né? Então já entraria dentro desse período da previsão, mas não se descarta a possibilidade até de que em junho apareça uma onda de frio mais intenso que traga essa condição de neve, né? E em relação à formação de nevoeiros também, em geral associados ao ar mais frio, né, que fica, mantém preso camadas inferiores aí com mais umidade, com temperaturas um pouquinho mais altas, e fazem esse fenômeno aí do nevoeiro se formar, né? Então aí a gente até pode esperar por alguns dias também com essa formação de nevoeiros. E em relação à temperatura também, as máximas, elas devem ficar de forma bastante agradável, até um pouquinho mais alta. Então a gente tem o que se espera que aconteça são dias com grande amplitude térmica, ou seja, as mínimas são mais baixas e as altas um pouco mais altas, né? As mínimas mais baixas em função da perda de calor, né? Essa onda de frio, e durante o dia se leva um pouquinho mais a temperatura, porque pela falta de nebulosidade, a radiação solar, né, faz um maior aquecimento, né? Falta de vento também impede uma mistura maior no ar, né? Então aí a gente tem a amplitude, né, a diferença entre a máxima e a mínima de forma mais acentuada e mais frequente. Você ouviu a previsão do clima para os próximos 3 meses com Marilene de Lima, meteorologista da Ipagre-Ciran. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, informações sobre o leite, preço do leite em alta, segundo Francisco Heiden, analista de mercado da Ipagre-Cepa, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Ipagre. O preço do leite no mercado internacional teve sucessivos aumentos nos primeiros meses deste ano. O leite em pó integral alcançou o preço médio de $5.245 a tonelada no último dia 16, aumento da ordem de 64% em relação ao preço médio alcançado no início de janeiro de 2012. O aumento de preço se deve à menor oferta de leite no mercado internacional, causada principalmente por fatores climáticos adversos na Oceania e à maior procura de produtos lácteos pelos chineses e pela Indonésia. No Brasil, a oferta de leite resfriado também é menor. Tradicionalmente, a captação brasileira de leite é decrescente até abril, maio, quando o volume captado geralmente fica ao redor de 13% a menos do que o volume captado no mês de dezembro, quando a produção normalmente alcança o seu auge. Assim, a redução da oferta de leite resfriado, a menor pressão do leite importado no mercado doméstico e a manutenção da demanda interna em níveis elevados cria condições favoráveis ao aumento dos preços praticados em nível de produtor. Segundo o levantamento da Ipagre-Cepa em Santa Catarina, o preço médio recebido pelos produtores pelo leite entregue em março de 2013 e pagamento realizado em abril foi de R$ 0,77 o litro, posto da propriedade rural e com o INSS incluso. Para os produtores que produzem leite de melhor qualidade e entregam maior volume, o preço médio recebido foi de R$ 0,89 o litro. Entretanto, produtores mais disputados pelos laticínios chegaram a receber mais de R$ 1,00 o litro. O Conselheite, Conselho do Leite em Santa Catarina, considerando a capacidade de pagamento da matéria-prima do mix de produtos lácteos produzidos aqui no estado, projetou para o próximo pagamento o preço de referência de R$ 0,78 o litro para o leite padrão e de R$ 0,89 o litro para o leite acima do padrão, reajuste de aproximadamente R$ 0,03 por litro sobre o preço referência do mês anterior. O acompanhamento do mercado realizado pela Ipagre-Cepa em Santa Catarina aponta para um crescimento da oferta de leite no estado, contudo a expectativa é de que os preços se mantenham firmes para o próximo pagamento. A expectativa é de que os preços sejam majorados, dependendo da região, entre 2 e 5 centavos por litro. Assim, o preço médio do leite, em nível de produtor, deve situar-se ao redor de 80 centavos o litro, posto da propriedade rural e com o INSS incluso. Diante desse cenário, o produtor catarinense de todas as regiões produtoras tem boas perspectivas de aumentar a renda da sua propriedade. Informações sobre o mercado do leite com Francisco Hayden, da Epagre Cepa. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.